Esta nostalgia tem um gosto amargo de um domingo que vai chegando ao fim. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender agora, ele reside na cidade de Vargem Grande Paulista, bairro Portão Vermelho, Rua Solimões. O nosso gentil ouvinte nos escreve, José Luiz dos Santos. Bom dia, amigo! E ele, em sua missiva, diz que gostaria de ouvir com Inácio de Loyola e Noel Rosa, do poeta da Vila Noel Rosa, arranjo do Pixinguinha com Que Roupa, gravação autêntica e original. Roberto Carlos também conosco, rei da juventude, num grande sucesso início de sua carreira, composição essa em gravação que foi recolhida Não Existe Mais, do Bemês, em adaptação, arranjo Lírio Panicali, Olhando Estrelas. Para ele, da cidade de Vargem Grande Paulista, o nosso gentil ouvinte, senhor José Luiz dos Santos, da Rua Solimões, Jorge Veveigo, caricaturista do samba, dá um show nesta melodia interpretada por ele, Jorge Veiga, do Miguel Gustavo, Café Society. Agora foi-se embora, foi-se embora, já deu fora e levou seu capital, seu capital. Esqueceu que tanto amava outrora, amava outrora. Foi uma dama pra Portugal pra se casar com uma cachopa. E agora com que roupa? Foi com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como um sapo, oi, como um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. De urubu? Já estou coberto de farrapo, de farrapo. Eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa. Eu nem sei, mas com que roupa? Oi, com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu vou no samba que você me convidou. Que você me convidou. Com que roupa? Com que roupa? Eu vou, com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou. Teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Quero a noite dos teus lindos olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e só vejo estrelas em teu olhar. Eu viverei, ó meu grande amor, luz dos olhos meus, pra ser para sempre o teu cantor, cantor do céu dos olhos teus. Duas noites são teus lindos olhos, onde estrelas estão a brilhar. Que ternura olhar mil estrelas em teu olhar. Olhos, onde sempre existe luar. Olho a noite e vejo estrelas em teu olhar. E de champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo enchanté, muito merci, all right. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Encontro o plebe rude na cidade, dormes. Eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de Black Tie jantando com o Didô, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo no Café Society. Só digo enchanté, muito merci, all right. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto. Nos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só peço em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto o plebe rude na cidade dormes, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode papai de Black Tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Um abraço. Depois eu conto. Que bom, mas que bom mesmo se todas as manhãs fossem como as manhãs de domingo. Pois aí você poderia ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, nós vamos com música. Cláudia Lieri, que não conhece essa maviosa da nossa Rádio USP aqui em São Carlos. Ela que faz companhia todas as manhãs, de segunda a sábado, diante do microfone amigo da nossa emissora. A Claudinha Lieri, que só sabe fazer boas amizades e sabe mantê-las. Ela que é uma pessoa simples, mas uma grande profissional. Claudinha Lieri, para ver estas melodias, saudoso Almir Ribeiro, que morreu afogado em Punta del Este, do Nelson Figueiredo, arranjo do maestro Elcio Álvares, Pezinho pra Frente. E ainda, Nora Ney em adaptação para o nosso idioma. Arranjo do maestro Vero, Nora Ney defende, do Braguinha João de Barro, para a Claudinha Alieri, uma das vozes mais bonitas da nossa radiofonia aqui em São Carlos, Luzes da Ribalta. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Uns vivem contente, outros sofrem demais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Se é boa semente, bom fruto nos traz. Rosinha sabia que eu era direito, porém ela via em mim um defeito. Pois eu era pobre, pobre demais, me trocou pelos cobres de um rico rapaz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, mulher que não mente é toda demais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, amor realmente não existe mais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Uns vivem contente, outros sofrem demais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Se é boa semente, bom fruto nos traz. Rosinha sabia que eu era direito, porém ela via em mim um defeito. Pois eu era pobre, pobre demais, me trocou pelos cobres de um rico rapaz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, mulher finalmente é toda demais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, amor realmente não existe mais. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi pra nós não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdida ilusão. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações.